Experiente. Experiente. DJ Michel, fazendo a diferença. Vai começar, senhor. Ainda se escrevem poemas de amor nesse mundo. Ainda se fala de flores na face da terra. Crianças já não brincam mais de soldados na guerra. Eu acho que o homem ainda é criança no fundo. Mas hoje entendi que isso tudo são coisas que a gente só vê vivendo junto. E aí? Ah, meu amor, lá dentro de mim, fiz pra nós dois um mundo assim. Acho que ainda se pode viver de amor. Ainda gostamos de andar de mãos dadas na rua. Ainda curtimos namoro olhando a lua. Sabemos que nossas promessas não passam de planos. Mas vale viver essa vida nesse doce engano. Por isso. E quem sabe que pé já por aqui com a gente, já gravando o CD, viu? Temos que estar sempre os dois vivendo juntos. Ah, meu amor. Lá dentro. Grande Cardozão aqui com a gente, bora Cardoso. Ele só tá começando. Acho que ainda. Daqui a pouco começa a dar de porrada na parede. Eu sei que os meus planos são hoje fantasia. Mas eu sei que um dia vão se realizar. Meu parceiro Tonino, grande proprietário do restaurante A Ilha. Pode ter. Tá por aqui com a gente. Minha vida sem medo. Mercadinho. Mercadinho daí. Porque esse mundo é um brinquedo que não tem segredos. Amiga Cris Salazar, bora Cris. Eu quero te ter ao meu lado em tudo que faço. Vai, Vavá. Eu quero viver meu poema de amor nos teus braços. Bora, Lilian. Por isso eu digo, menina. Cadê o homem? Nós temos que estar sempre os dois vivendo de rocha juntos. Ah, meu amor, lá dentro de mim, fiz pra nós dois. Alô, hoje é aniversário da Maloca do Pureza. E o Michel só começando, só esquentando. Viver de amor. Só esquentando. Só começando o baile do amor. Vamos lá. Relembre a morada antiga, seja minha amiga. Procure entender que tudo que passou não era motivos pra fugir de mim. Relembre as promessas feitas pelos lábios seus. Não lhe dá razão pra me deixar tão só, nem deixar comigo mais triste adeus. E é pra recordar, vamos lá! Relembre que eu ainda te amo. Quantas noites te chamo antes de dormir. Sua carta leio chorando. Passo o tempo lembrando que será de mim. Relembre que você... Amigo parceiro Jay Barral já com a gente. Já por aqui. Já se encontrando presente aqui no Bureza. Relembre que eu sou o mesmo. Ainda te amo. Amiga Simone da Vila. Minha querida. Da Baca. Tá no circuito. Quantas vezes nós juramos ter as nossas vidas sempre juntinhos. Agora tudo está deserto, só existe eu para cumprir sozinho. Bora, garçom! Professor Barral. Prometeu me amar toda a vida. E aí, mãezona? Cadê a Priscila? Eu mesmo ainda te amo. Bora, comandante, aqui com a gente. Quantas vezes nós juramos ter as nossas vidas sempre juntinhos. Agora tudo está deserto, só existe eu para cumprir sozinho. Agora tudo está deserto, só existe eu para cumprir sozinho. Meu grande amor me abandonou. E aí? Como vou viver a vida sem saber onde ela anda? Meu amor, minha querida, querida Helena, querida Helena, juraste com ternura me amar eternamente, mas quebraste a tua jura. E aí, Helena? Mas mesmo assim te amo. Te amo com ternura. Vai, só basculhama com ele. Te adoro com pureza e não quebro a minha jura. É doido. Mas mesmo assim te amo. Eu te amo, te amo. Te amo com ternura. Te adoro com pureza. Abertinho, dona Vanda, com a gente. Quebro a minha jura. Já por aqui no pureza. Helena, Helena, Helena, venha ver como estou. Ei. Helena, Helena, Helena, meu grande amor. Helena, Helena, querida, eu queria te ver pra sentir o sabor dos teus beijos, matar meu desejo e deixar de sofrer. Pra sentir o sabor dos teus beijos, matar meu desejo e deixar de sofrer. Ei, ei. Querida Helena, saudade. Faz-te com ternura me amar eternamente, mas quebraste a tua jura. Mas mesmo assim te amo. Eu te amo, te amo. Te amo com ternura. Te adoro com pureza e não quebro a minha jura. Mas mesmo assim te amo. Eu te amo, te amo. Te amo com ternura. Te adoro com pureza e não quebro a minha jura. Helena, Helena, Helena, venha ver como estou. Helena, Helena, Helena, a sua história em cada sucesso. Helena, Helena, querida. Olha o nosso patrão pureza. Hoje tá de aniversário, a maloca, né, meu irmão? Pra sentir o sabor dos teus beijos. Bora curtir, vamos lá! Meu desejo de deixar de sofrer. Equipe Escala Doido, amigo Popó, Boss Clay e companhia. Tá por aqui com o Michel, já curtindo, hein? Recordar. Sempre que falamos, nós temos que brincar, querida. Para a cabeça branca, futebol. Pois nossa conversa normalmente vira discussão. Saudade. É uma tristeza sempre, sempre nesta vida. E em consequência, quem padece é o nosso coração. Querida, só amo a ti, querida, a mais ninguém. Chorando, vou te pedir para concordarmos e nunca, nunca mais ter briga. Para que meus olhos possam sempre encontrar os teus e que os meus braços possam encontrar guarida quando eu enviá-los com ternura para os braços teus. Querida, só amo a ti, querida, a mais ninguém. Chorando, vou te pedir, como antigamente, só nós dois bem abraçados. Íamos andando pelas ruas sempre a sorrir. E os que nos viam comentavam encantados. Bora de colares! Estas tá aqui com a gente o cara que arrepia. Eu quero repetir. Bora, Tyson! Já saído no CD! Querida, só amo a ti. Bora, querida. Querida, a mais. Tá no apoio ainda. Chorando, vou te pedir. Pra recordar. Não te esqueças, meu amor. Que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu. Olha, Robertinho! E no sonho para dois vi. Amigo Kekel, lá do Vero Rio da Gogé. A cantar o amor de Ana. Nos teus braços, sem querer, quase sempre vou parar. Não consigo te esquecer. Ó, Diana, vem sonhar. E eu te quero, meu amor. Vem trazer-me o teu calor. Vem viver pra mim, Diana. Vem, querida, minha vida. Vem depressa, eu e eu te espero. E eu te quero com paixão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. E o maluquinho é oh, oh, oh. Only you pode fazer-me feliz. Only you é tudo aquilo que eu quis. O homem do carro forte aqui com a gente. Felicidade. Ele é sua família, comitiva. Tá aqui com o Michel, obrigado, meu irmão. Vamos lá. Vem, amor, oh, oh, oh, vem, amor. Bora, Paulo André. Por favor, oh, oh, oh, vem pra mim. Vem. Vem viver pra mim. Olha, comitiva, a carroça é festa. Hoje aqui no Bureza. Bora lá. Déjame mirar atrás. Quiero volver a recorrer el camino que hasta ayer caminamos tú y yo. Si es que te causé un dolor, si sufriste por mi amor. Hoy, hoy vuelvo arrepentido de haberte mentido. Quiero tu perdón. Ay, vuelvo arrepentido de haberte mentido. Quiero tu perdón. Perdóname. Olha que chegou as meninas. Años, aí do Shark Neperado já com a gente. Por tantos engaños. Bora, tubo. Perdóname, mi amor. Amigo Erlon, já com a gente, taxista. Bora, Erlon. Perdóname por todos los daños, perdóname por tantos engaños, perdóname mi amor, ay, perdóname. ¡Vamos a hacer un teilo! ¡Para teilo de colares! ¡Hoy! ¡Hoy! Y ahí, Amanda. Vuelvo a repetir. Veio nadando. De haver-te mentido. Bora, parceiro, cara aqui, né? Já com a gente. Oi. Oi. Vuelvo arrependido. De haver-te. Amigo Moura, ele é sua primeira dama com a gente. Bora, Moura. Quero tu perdão. No alto da colina, a mensagem foi chegando na batida de um tambor. Raptaram a gracinha. Bora, Salazar! Raptaram seu amor. Vai! Sai em disparada, a caçada começou. Tudo pode acontecer. Ringo poderá matar. Pode matar, mas também Ringo poderá morrer. Por isso que eu não mexo com ninguém. Ninguém lhe conta nada, todos temem lhe dizer. Os minutos vão passando, aumentando seu sofrer. Chegou aqui com a gente, nosso amigo Castro. Castro da Equatorial. Resolveu lhe confessar. Já por aqui, ó. E contar tudo o que viu. Um casal. Depois tem a sequência dele. Ficou aqui. E ainda não saí. Dançando, bora recordando com Michel Pureza. Oh, quero sem o teu amor, tudo é tristeza, tudo, tudo é um horror. Teus olhos sempre a cintilar, são duas estrelas sempre a me guiar. Sei viver sem teu carinho, não me deixa amor. Sou ave sem ninho, sem o teu calor. Este imenso amor não tem mais fim. Volte, por favor. Para a cabeça branca. Oh, quero. Ele dá valor. Estrelas sempre a me guiar. Só no passadão, vai. Eu não sei viver sem teu carinho. Não me deixe. Só a vereadora Karina lá de Colares. Já aqui no circuito, já com a gente. Sem ninho. Bora, Karina. Tá por aqui com o Michel. Tenho teu calor. E aí? Este imenso amor não tem mais fim. Volte, por favor. Bora, Toninho! Oh, quero. Só na sequência, bora! Tem pena de mim. Bora, cara, aqui, né? Só esquentando, Michel! É só a guitarra pegar e um copo de vinho. E deixa o resto quando a música toca. Primeiro uma água. Eu não me estendo. Pra molhar a palavra, depois uma cervejinha. Esta tristeza você esqueceu. Bora, papai! Se o seu amor o deixou. E por isto muito triste você. Já estamos gravando. Pegue a guitarra e um copo. Amanhã tá no seu zap, Robertinho. E vai em frente. Robertinho, levando aí. Triste fiquei. Os cafajeste. Ela partiu. Bora, meu irmão! Depois tudo passou. Bora, nota 10! E feliz eu sou. Ei. A guitarra pegar um copo de vinho e deixar. deixo o resto quando a música tocar. Eu num instante vou fazer esta tristeza você esquecer. Triste fiquei quando ela partiu. Depois tudo passou e feliz eu sou. Uma guitarra pegar e um copo de vinho. E deixo o resto quando a música tocar. Eu num instante vou fazer esta tristeza você esquecer. Se o seu amor o deixou. Essa família Cardoso aqui com a gente. Triste ficou. E toda a família do 40 Horas. Já aqui com o Michel, obrigado. Vamos lá! E vai em frente, siga o seu caminho. Segura! Você bem sabe que não lhe prometi o mar de rosas. O amigo André e Donivete. Casal nota 10. Também há dias em que a chuva. Se você quer partir pra viver, por viver sem amor, não tenho culpa. Eu não lhe prometi o mar de rosas. A promessa que eu fiz foi fazer você feliz. Eu queria que você entendesse o quanto eu lhe quero. Marcelo, ele é sua primeira dama lá da pedreira. Já se conta pra gente aqui no Bureza, meu irmão. Não há razão pra ser. Bora tocando pra galera! Nosso amor ainda existe. Temos muito tempo para amar. Você bem sabe que não lhe prometi um mar de rosas. Nem sempre o sol brilha. E aí, Thalita, Salamânia, a mulher dos looks, Jana! E aí, Caraquina! Você nem sabe. Bora saber cora, careguinha. Prometi um mar de rosas. Se eu fizesse uma canção de todo o coração. Cabeça branca, muita honra. Que sem o seu amor eu não consigo. Bora, cabeça! Você talvez não fosse entender. É bem melhor você pensar no passo que vai dar. Pois há sempre alguém querendo ver um grande amor como o nosso no fim. Isso mesmo você disse pra mim. Não há razão. Amigo Tyson de Colares. Galera de Colares invadindo hoje o Bureza aí, meu irmão. Em tudo que eu falo, não há maldade. Eu sinto dizer, oba! É pura realidade. Bora, Kátia! Realidade. Sua amiga Nanda já com a gente, olha a Nanda invadindo. A lua ir conquistar. E aí, Kátia, qual é a parada? Se tudo aqui na terra. Ei! Pra se requisitar, se acabar, se é, ela apareceu. Pode ser então que você amanhã não vá mais me ouvir. Então hoje me escute bem. Pense antes de sorrir. Então nós vamos protestar pro nosso mundo não acabar. Então nós vamos protestar, o nosso mundo não acabar. Bora Sabá, só no bailão, Sabá! E aí? Olha aí o Testa pequenino, já na área, bora Testa! A lua ir conquistar. Se tudo aqui na terra está pra ser. Amiga Débora, Letícia, já com a gente. Tá por aqui com o Michel, obrigado. Se acabar. Já estamos gravando. Pode ser então que você amanhã não vá mais me ouvir. Então hoje escute bem, pense antes de sorrir. Então nós vamos protestar, o nosso mundo Dali não acaba. Então... Olha, uma triste notícia pra galera do Remo, viu? Eu contei a dizerante se o meu amor não vai mais. Já acabou, já? Voltar aos braços meus. Ah, então depois eu falo. E num murmúrio soluçante, hey! A brisa repetia a história de um adeus. E aí, Paulo Trem? Abraço às meninas da Pedreira, já aqui com a gente, curtindo de boa, aqui no Bonezina. Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu. E no sonho para dois. E aí, TF? Já na área! Bora, tio pé, já com a gente, bora, tio pé! Invadindo pureza! Te amo. Só no bailão! DJ Michel. Recorda aí, vai! Eu jurei fazer de tudo pelo nosso amor. É, olha essa aí, carequinha. Eu jurei. É doido, é um clássico. A minha vida de playboy. Eu jurei trocar meu pé de bode por Robertinho e Evanda. E as calças justas por um terno. Tre- e a Ivete aí com a gente. É? Eu jurei deixar. Seja bem-vindo, casal. Bora, Hugo! Nosso amigo Hugo, ele que coleciona o CD do Michel. O sapato branco por um preto vou mudar. Bora, Taylor! E o blusão vermelho nunca mais. Ei, eu vou usar. Esse juramento de playboy que eu lhe fiz. Falta pouco tempo para o prazo terminar. Neste fim de ano, doutor, vou me formar. Bora, meu parceiro Toninho! Logo depois. O homem do mercadinho da ilha, o melhor, tá com a gente aqui. Deixa aproveitar o que me resta, por favor. Sua amiga Lega Fanática, a mulher da tatuagem do amor. Meu amor, falta. Bora, Lega, tempo não vai te jogar. Para deles me afastar, logo depois com você vou me casar. Do caqueado agora, vai. E aí, mãezona? Esse juramento de playboy que eu lhe fiz. Falta pouco tempo para o prazo terminar. Neste fim de ano, doutor, vou me formar. Logo depois, com você vou me casar. Deixa aproveitar o que me resta. deixar a turma agora, meu amor. Falta pouco tempo para deles me afastar. Logo depois, com você vou me casar. Toma! O homem triste já vê. Como é que ele vem, esse cara? Devagar. Alô, Cardoso! Sempre sozinho. Dá-lhe uma porrada na parede. Ele vem. Só não tem. Hey! Errando sempre vai. Oi! O suor e cara e seu caminho nunca sai. Meu parceiro Carlino, ele chega no horário. É, né? Ele é assim. Nosso casal da Terra Fina. Porque vive tão só. Sua história, todos sabem de cor. E as meninas do Shark Neperado já com a gente, hein? Alguém que conheceu. Um abraço no horário. Carinho deu e uma paixão então nasceu. Aí não tô enxergando muito hoje, esqueci meu óculos. Vivia tão feliz com seu amor. Olha os cafajestes. Faz tudo o que. Amiga Kelly, tio Pé, já na área. Lava Jato Brasil. O homem da coxinha agora. Foi sendo muito pobre, seu bem o deixou de procurar. Ah, não cansou. Quando tu me deixas queimar. Olha aí, Castro. Olha só. Faz em fogo o coração. Ô, sequência gostosa. E o meu pensamento voa nesse amor, nessa paixão. Pois teu corpo tem fogo, nele eu quero me queimar. O teu beijo tem um gosto, pai d'égua. E eu mais quero é gostar. Talita Sampaio, já com a gente. E a chama, a filha do Pio Lazul, queima. Não vai mais se apagar. Meu parceiro Mesquita. Oi. Alô, Mesquita, cadê você? És minha Mesquita, minha, meu bem. Saudade no Pureza. E o Michel tocando. DJ Michel. Oi. Ao que agora eu digo. Ei, ei. Lá na minha rua mora um papacito. Prestem atenção ao que eu vou contar. Esse 00 aqui, ó. Mesmo que amargar. Quem é que não sabe o que é um papacito? Um homem parecido com um urubu. E há mil pessoas por aí dizendo que ele é mais feio que o Dr. Valcu. todo mundo sabe que ele é muito mal. Tem um braço de pedra, o outro é de pau. Uma perna é cangalha, outra é zambeta. E só pega menino montado em lambreta. Ai, mas Papa Figo quer comer. Olha o Papa Figo aí, Cardoso. Eu sou um bom menino. Vou tratar de mim. É, pai, pega o sabá. Pois o Papa Figo pega. Do jeito que ele é mesmo mal, vai cortar minha barriga lá no fundo do quintal. Quem é que não sabe o que é um Papa Figo? Um homem parecido com um urubu. E há mil pessoas por aí dizendo que ele é mais feio que o Dr. Valco. Mas o Papa Figo quer comer. Eu sou um bom menino, vou tratar de me esconder. E aí, seu pai? Pois o Papa Figo pega. Eu sou total flex. Do jeito que ele é mesmo mal, vai cortar minha barriga lá no fundo do quintal. Quem é que não sabe o que é um Papa Figo? Um homem parecido com um urubu. E há mil pessoas por aí dizendo ele é mais feio que o Dr. Val. E o Michel já gravando o CD aqui no Pureza. Pra você colecionar mais um aí, ó. A sua história em cada sucesso. Ei! Em uma casa pequenina, de um bairro pobre da cidade, morava com sua mãezinha, aquela que amei de verdade. Mas este amor que eu sentia, a ela eu não revelei. Pois eu pensava que eu fosse pra ela um amigo somente. Eu me enganei. Mas eis que numa noite linda, a sua mãe pra mim pediu: leve esta menina ao baile. E junto a mim ela saiu. Chegamos àquele salão e começamos a dançar. Ela colava meu rosto em seu rosto tão lindo, sorrindo comigo a bailar. Ela bailava em meus braços sem pensar que nunca mais veria o sol no céu brilhar. Aquela noite não saiu da minha vida. Eu me perdi ao te perder, querida. Ela bailava em meus braços sem pensar. Aqui está ela já com a gente. Abraço ela, você DJ Barral, professor Barral por aqui, ó. Aquela noite não saiu da minha vida. Bora, cabeça branca. Eu me perdi ao te perder, minha querida. Tocando aqui, bora. Está vendo aquele menino moço entrando naquele carro com as mãos amarradas pra trás? Está vendo aquele menino moço entrando naquele carro? Olha aí, Arlon. Com as mãos amarradas pra trás. Como é que é? Ele é o filho daquele mesmo homem que construiu aquele prédio, onde ele hoje não pode entrar, nem olhar, nem pedir uma vaga pra trabalhar. Está vendo aquela menina, moço, a porta daquele bordel, fazendo sinais com as mãos? Está vendo aquela menina, moço, a porta daquele bordel, fazendo sinais com as mãos? Ela é a filha daquele mesmo homem que construiu aquela escola, onde ela um dia não pôde estudar. Gente, bora pro Pureza, só começando. E o Pureza já ficando lotadinho. E o Michel do Sol na mão já detonando. E aí, Toninho? Tantos sonhos, aquelas crianças. Tá passando o dia Jean com a gente. Bora, Jean, tá por aqui. De crescer, de ser forte, ter filhos, de até ter um carro. E talvez tenham imaginado um futuro bonito. Sal, sal, sal. Sem saber se amanhã estaria feliz ou aflito. Eles vivem correndo nas ruas da minha cidade. Cardoso! Sem patins, sem boneca, sem riso, sem casa. Bora, Cardoso, dá-lhe uma talagada e dá-lhe uma porrada. Sem amigos, sem lar, sem carinho, sem ter o motivo de ao menos sonhar. Teus olhinhos perdendo o brilho de tanto chorar. Por isso, e aí, Loura? Mais amor. É com a gente, a Loura. Mais amor. Ao menor carente, ô gente, mais amor. É parceiro Paulo André, amor, o homem do carro forte, sempre tá com o Michel aí, ó. Gente, mais amor. Bora, Paulo André, sexta-feira tem o nosso bolero. Pensem mais em Deus. Te puxa mais uma, senhor. Quantas vezes eu fiquei pensando nela, relembrando que passei ao lado dela. O que eu tinha repartia só com ela, e o verso que eu fazia era pra ela. Mas o tempo foi roendo eu e ela, nossa vida já não era mais aquela. Ela então ficou só, eu também fiquei só, só saudade ficou. Quantas vezes eu chorei pensando nela, recordando que vivi ao lado dela. Quando a vida me valia só com ela, quando todo meu amor era pra ela. Mas o tempo foi roendo eu e ela, nosso amor se deu. Bora, Tati de Colares! Dela. E o Purezinho já tá quase assim, ó. Eu também fiquei só. Tá lotado! Ela então ficou só, eu também fiquei só, só saudade ficou. Entender, eu só queria não sofrer, eu só queria amar e vê-la bem contente se entregando ao meu amor completo. Nosso amigo Paulo Roberto e a Naná já com a gente. CD sendo gravado aí, especial pra eles. É, bora, Naná! Quantas vezes eu chorei pensando nela, recordando que vivi ao lado dela. Quando a vida me valia só com ela, quando todo meu amor era pra ela. Mas o tempo foi roendo eu e ela. Bora, Naná, já com a gente! Já saindo do CD! Ela então ficou só, ei! Eu também fiquei. Oi, meu amor! Ela então ficou só, eu também fiquei só, só saudade ficou. Ei! Bora no céu! Eu sei que você tem saudade, quem é que não tem? Os pais domingo de tarde na casa de alguém. O açude dos amantes aí, ó. Depois de beijar no portão, oi, a tremer de prazer e emoção. As mãos descobrindo. Amiga Suzy dos amantes, tá com a gente? Beijo bem vão. Alô, Suzy! Eu sei que você tem saudade, saudade demais. Do velho carro amarelo que foi do seu pai. No banco traseiro nós dois, com medo de tudo. Bora, manjona! E tudo era tão inocente como nunca mais foi. Na minha saudade com você, estou dançando. Num rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu, os olhos fechados sonhando um amor sem adeus. Eu sei que você tem saudade desse tempo tão bom. Que bom se outra vez manchassem meu balão de batom. Balão já ninguém usa mais, o tempo não volta jamais, mas tudo aqui dentro da gente deixou marcas demais. Na minha saudade, com você estou dançando num domingo à tarde, um iê-iê-iê romântico. Meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu, os olhos fechados sonhando um amor sem adeus. E a saudade! Meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu, os olhos fechados sonhando. Olha, o Remy empatou 1-1. Vamos lá! Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo. Fala, Dilha! Uma espanhola que não esqueço um segundo. Ei! Ei! Olhei pra ela e sorri. Ela me olhou e sorriu. E disse que também ia torcer pro Brasil. Em meio a tantas pessoas no estádio. Amigo parceiro, aí dá muito de marcas. Mais um patrocinador, Estúdio QB. Eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto o Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. Nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou e desapareceu. Vim embora. Chorando. Tão distante aquele amor fui deixando. Sofro como ninguém. Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. Oba! Oba! Ei! Sua amiga Kelly! Alô, Tio Pé! Em meio a tantas pessoas no estádio lotado. Ei! Ei! Eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto o Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Robertinho, Dona Wanda, segue com a gente. Fala o gol. Desapareceu. André Ivete. Vim embora. Ei! E aí, Erlon? Chorando. Tão distante aquele amor fui deixando. Minha tristeza é tamanha. Essa amiga Karina de Colares. Alô, tá show! Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. Pra recordar aqui, ó. Nem mesmo a dor que eu sinto fará esquecer. Nem mesmo o pranto que um dia por te derramar. esquecerei. Nem mesmo o calor de outros braços fará eu mudar. E aí, testa! Nem mesmo os dias que passo irão conseguir. Olha o Tyson, meu. Tu não entendes que é triste chorar e sofrer. Terei por castigo na vida lembrar de você. Já implorei, eu já cansei de esperar. Quanto pranto por te derramar. Embora tu não me queiras, não te esquecerei. Ei, DJ Michel Cineral. Dali Michel. Eu te amei de verdade, mas tive defeitos e não tenho direito, direito de culpar só você. E aí, pureza? Por toda a infelicidade que trago no peito, são os meus defeitos que me fazem sofrer. Novamente estou sozinho no meu mundo sem amor. Novamente meus defeitos me jogaram nessa dor. E a tal felicidade pouco tempo me durou. Fala, Toninho! Como sempre, tá por aqui com o Michel Gurtino de boa. O baile do amor. Tudo que restou. Bora! Oh. As meninas da Carroça é Festa. Direito. Tá aqui com a gente, boa loura. Te culpar só você. Por toda a infelicidade que trago. No... Bora lá, sexta-feira tem bolero, viu, gente? E nosso amigo Toninho vai lá. Defeitos. Sexta-feira. Que me fazem. Portaria escancarada no bolero. Vou seguindo meu. Você só paga e consumir, viu? Na certeza que errei. Você foi tão importante. O homem do Ubi da Moga tá aqui com a gente. Um abraço do Michel. Vamos lá! Coração ei. Sofre bastante. Não esquece o seu amor. Para tê-la como amante. Qualidades me faltou. Oh, oh. Eu não quero ficar mais aqui pra não lhe ver. Eu agora vou lhe esquecer, tudo acabou. Amigo André, o Ubi do Amor já é com a gente. Ele é Né Resende. Eu disse Michel tá sem óculos hoje. Telefone, eu gritava e chamava o seu nome. Não adianta. O som do amor. Ei! Mais um bom. Sua vida é tudo que fui. Mais um bobo. Mais um bobo na sua vida é tudo que fui. Vou esquecer para sempre o passado e as minhas dores. Nem falar dos meus dissabores. Cansei de sofrer. Vou tentar. Amigo Pedrinho, já com a gente, vamos, Pedrinho! Abraço a você, meu irmão! Eu não fico mais aqui. Bora, Carlinho! Mais um bom. Nosso garçom da Terra Firme, já com a gente! Vida é tudo que fui. Mais um bom. Aniversário da Maloca do Pureza! Vida é tudo que fui. E o Michel já tocando, detonando. O supremo som do amor está chegando. Ei! Ei! esquecer para sempre o passado e as minhas dores, nem falar dos meus desafores. E aí? Cansei de sofrer. Bora tocando pra galera. Vou tentar outro mundo lá fora. Largo tudo e vou embora. Eu não fico mais aqui. Bora tocando, pureza. Mas o bobo na sua vida é tudo que fui. O som do amor. A sua história em cada sucesso. Te liga aí, ó. Não sei o que faço sem você, Michel. Te quero de volta só para mim. Tenho sofrido muito, tem sido tão ruim. Dias e noites sempre assim. Seu jeito calado, seu modo de andar. Bora dançar, pureza! Seu beijo molhado. Sua amiga manjona, velha guarda. Olha o comandante aqui com o Michel. São coisas que tocam profundo, agitam o meu coração. E choro baixinho a dor da recordação. Quero ser forte, preciso acordar. As marcas do tempo vai apagar. Amar por amar em vão, prefiro te esquecer. Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. Amar por amar em vão, prefiro te esquecer. Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. Dia dos papais. Foi domingo, né, meu irmão? Te liga aí, ó. Hoje eu ainda me lembro que ouvi do meu pai. Filho, amigo Moura, aqui com a gente, casal considerado, meu irmão. É sofrer. É ligado fresco. Tudo que sobe da vida no chão também cai. Para que exista vitória, alguém tem que perder. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Bora, Robertinho. Mas em tudo que eu ouvi, ele é Dona Wanda. Eu não acreditei. Amiga Draivete, casal nota 10. Meu parceiro Hugo, o cara que coleciona o CD do Michel aí. Bora, Hugo. E hoje eu dou ao seu filho conselhos que nunca segui. E ele me olhando nos olhos, aniversário da Maloca, se sente como eu me senti. O dono de tudo no mundo. Até me machucar. E então nas palavras que eu disse, parar pra pensar. Só no bailão. Um casal de nordestino fugindo do seu destino. Miserável e infeliz. As meninas da Matina, olha aí. Levando Amanda só no bronze, né, Amanda? Levando muita esperança. As meninas da Pedreira já com a gente. Para o sul do país. Alô, meninas da Carroça é Festa. Só passou decepção, só passou humilhação. Bora se alegrar aí, meu irmão. Sem nada. Só presta porra. Sem trabalho e sem dinheiro, O homem foi ao desespero te roubar pra não morrer. Entrou numa padaria, os empregados que havia, ele a todos rendeu. Com uma peixeira na mão, pegou leite, pegou pão, fez um embrulho e correu. Mas alguém lhe atropelou, contra ele se jogou, ferindo-se mortalmente, espetando o coração, caindo pesado ao chão. Oba! Morrendo no acidente. O jornal noticiou, em manchete transformou o acidente num drama. Foi pra mão de um delegado. Olha o delegado. Que estava aposentado. E aí, Salazar? Querendo voltar pra fama. Olha, abraço aí ao grande segurança, o segurança Luciano, ele que é o segurança aí do nosso amigo Robertino, é verdade, pela primeira vez aqui no Burejina. Alô, Luciano! Dias depois encontrar um morto pra cada lado e a criancinha chorar. Esse é só festa e saudade cineral, olha. E aí? Vai, bilhete perfumado. Vai, olha o jogo do Remo. Acabou de acabar. Um a um. Vai, o potinho. Dizer só pra ela. Saudade dela, do meu sofrimento, tô quase morrendo com saudade dela. Bilhete, seja meu amigo e pede pra ela não me esquecer. Confesso que a solidão tá arrebentando meu coração. Se acaso ela tiver outro bilhete, não volte nunca mais pra mim. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Abraço, meu parceiro Jatobá de Margarena. Aí do nosso amigo Thais, aqui do Michel. Alô, Jatobá! Opa! Se acaso ela tiver outro bilhete, não volte nunca. As polêmicas dos Caixa Baixa. Tá aqui com a gente, abraço, hein? Pra que mais amar? Vou ficar aqui. Oi? E aqui vou me acabar. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações. Aqui. Bora recordar assim agora. Bora sim, bora sim. Só na manha, só pra esquentar um pouquinho aí, ó. Vamos lá. Vai. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro enquanto existia a ilusão. Ligando agora só pra te avisar. Avisa. Que por seu amor eu não vou mais. As meninas do Charque Neperado. Estou apaixonado. Já aqui com o Michel. Por alguém você sentirá que. Alô, Fabrício do Amor. Perdi, oh, tá preso de novo. Pessoa, tarde demais. Eu já refiro. fiz meu caminho. E aí, Paulo André? Tarde demais. Alô, Cardoso! Você já perdeu meu carinho. Ei! Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Que tal uma castelhana na manha, na manha aí, ó, na manha, na manha, vai! Ei! Fui recorrendo em tu quarto, pedaços de mi coração. Sinto que ela tinha em Deus. Ela tá que insiste, né? Aí é que vivi. Olha que chegou o DJ da Pororoca. Estou lhe mandando a hora para a vida. E aí? Que por este amor eu já não choro mais. Estou enamorado e deves entender. Fue tan difícil contigo estar de ya. Con ella encontré mi destino. Me llamo solamente para. Amiga Thay, a benção com a gente. Alô Thay, como é que é? Como é que é? Recorda. Recorda. Recorda, senhor. Quando eu te encontrei, eu não me imaginei que minha vida poderia cambiar. Bora! Pero soube que tu quis assim evitar. Bora, André! Mais uma aí, André! Tus amigos assim me deixaram a mim. Para parceiro Cris, lá da Carroça Festa com a gente. E que tu também sientes amor como eu sinto em mim. El orgulho talvez apagou por mês. Nossa amiga Cris das Fronteiras. Alô Cris, como é que é? E hablar del amor que também eu sentia e que vino alegrar mi vivir. Si me quieres, mi amor, si te quedas aqui. Ya no voy a sentir soledad. Si me quieres, mi amor, te doy todo mi amor y te haré bien feliz, más feliz. Si me quieres, mi amor. Si me quieres, mi amor. Si me quieres, mi amor. Si me quieres, mi amor. General Saudade. DJ Michel. Ai. Tus amigos assim me dijeron a mim que cambiou tu maneira de ser. E que tu também sientes amor como eu sinto em mim. Alô, tio Pé, como é que é, tio Pé? O homem da coxina da pedreira. Bora, Kelly. Não te esconde. E a voz do amor que também eu senti e que eu vim alegrar. Me vivi. Oi. Se me quieres, meu amor. E o Cardoso só presta a morre. Já não vou sentir soledade. Bora, Cardoso. Se me quieres, meu amor, te doy todo meu amor. Ei. E te haré bem feliz, mais feliz. É pureza. Numa noite fria, soluçando te dei meu adeus. Casal, dos teus olhos da TF, branco, eles dão valor. Quando os meus lábios beijaram os teus, o supremo som do amor. Essa noite guardei por lembrança, como a noite mais triste da vida. Guarda. Guardo ainda gravado na mente a nossa triste e cruel despedida. Longos anos passaram tristonhos, ao teu lado não pude voltar. Quando um dia morreram teus sonhos, pois te disseram que eu tinha um lar. Oba! Oba! Foi mentira o que te disseram. Amigo Teste, saudade, o baixinho. Tá aqui com a gente, tá com o Michel. Tá recordando aqui no Pureza, meu irmão. Como posso viver para outra? Opa! Se estou sofrendo. Alô, Castro! Parceiro Vavá! Como posso Cadê a mulher? Viver para outra? Se estou sofrendo e chorando. Para a Vanessa! Saudade, olha Colares. Longos anos passaram. Os dois de Colares aí. Ao teu lado não pude voltar. Quando um dia morreram teu sonho, pois te disseram que eu tinha um lar. Foi mentira o que te disseram. Foi mentira. Outra mulher jamais pertenci. Sua amiga Cris, Salazar com a gente, para Cris. Como posso viver para outra, se estou sofrendo e chorando por ti. Amar igual eu te amei. Sua amiga Eti tá no berço hoje. Alô, Eti, como é que é, meu irmão? Te amar. Vamos lá. Carinho, Robertinho, qual eu te dei, duvido. Já saindo do CD, Robertinho, você é a Wanda. Meus lindos sonhos de amor, tu destruíste sem compaixão. Teu desprezo e teu orgulho vive sangrando meu coração. Sinto falta dos teus beijos, dos teus abraços, do teu calor. Eu passo as noites chorando, sempre lembrando o nosso amor. Eu passo as noites chorando, sempre lembrando o nosso amor. Moleca fanática, ela dá valor. Oi. E aí? Amar. Igual eu. Fala mais hora, tá com a gente. Amigo Erlon. Irá te amar. E aí? Carinho, igual eu te dei. Duvido que alguém também te dará. Carequinha. Meus lindos sonhos de amor, tu destruíste. E aí, cachorro, camarada? Aniversário da maloca hoje. Daqui a pouco tem coxinha, bolo, açaí, peixe. Meu coração. Sinto falta dos teus beijos, dos teus abraços, do teu calor. Eu passo a noite chorando, sempre lembrando o nosso amor. É, Cineral, meu amor! O CD do amor. Eu quero que me contes por que tu me deixaste. E aí, meu amor? Amor, se o mal que eu te fiz foi sem te adorar. Amor, me digas com franqueza. Nosso casal Ubi do Amor, chegando junto aqui no Pureza. Me abandonaste. Amor, se o mal que eu te fiz foi sempre te amar, amor, será que não compreendes o mal que estou sofrendo? Será meu parceiro de bem que não tens pena? Beto da Pororó, a minha. É que eu tava confundindo ele com o Carlinho, olha. É nova era. A minha sorte, meu tudo nesta vida. Aí o Carlinho era velha guarda, o Carlinho. Eu te peço tempo do Barreiro Velho, olha. Com ternura, o teu amor. A gente vai tocando aqui no Pureza. Já já te passa pro Rebelde. E a festa continua. Aniversário da maloca, meu irmão. Passa. tardes e noites pensando em ti, querida. Amor, no triste abandono, na triste solidão. Amor, beijava o teu retrato e não me conformava. Amor, tua ausência torturava meu pobre coração. Ei, amor. Amor. Alô, Robertinho! Confesso. Oi. Criatura. Pai dela. Que és tu a minha lei. Oi. Sem ti, só a tristeza, saudade e amargor. Tu sabes que te amo. Tu sabes que te quero. Confesso que te espero por ti, ó minha flor. Na sequência, na sequência. DJ Beto com a gente, lá da antiga Pororó. Eu fiz de tudo para não te perder. Bora descascando, hein? Eu fiz de tudo. Alô, Cardoso! Para não me deixar. E aí, Salazar? Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar minha dor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nosso parceiro de Elton e a Camila já com a gente, já por aqui no Pureza. Olha o bolero, vai! Não puedo verte triste porque me mata. Tu carita de pena, mi dulce amor. Curte o teu chifre aí. Me duele tanto el llanto que tu derramas. Se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. ¡Eita, baila! Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. É parceiro André, Ivete, casal velha guarda dos bailes aí, ó. Tá com a gente. Sobre mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza. Que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Sentimiento. escribiré con sangre, con tinta sobre del corazón. Meu parceiro Zezinho, alô mestre, lá da Radional, já aqui com o Michel, obrigado Zezinho. História de nosso amor, hey! Com toda a alma llena de sentimento, la escribiré com sangue, oi, com tinta sangue, olha o cara aqui, coração. Tu conhece o pintor? Será que ele pinta? Vai! Se fuera pintor, com mi pincel de amores, pintaria tu hermosura en la fibra de mi corazón. Si fuera pintor, el paisaje de tus labios. Mil colores sería tu amor, con el arte de mi inspiración, las campanas de tu corazón vibrarían con esta canción, en los acordes de tu alma mi vida me hicieras pintar. Outra versão do pintor. Conhece, Paulo André? A outra versão. Te liga aí, ó. Se eu fosse pintor, com meu pincel de amores, eu acho essa mais fina. E a sua imagem nas fibras do meu coração. Se eu fosse pintor, a paisagem dos teus lábios, com meus beijos coloridos, brilharia com mais esplendor. De mil cores seria o amor, com a arte da inspiração, e os sinos do seu coração vibrariam. Já estamos gravando o CD. A sua história em cada sucesso. Se eu fosse pintor, com meu pincel de amores, Regina, me presta um óculos aí. As fibras do meu coração. Aquele teu óculos falso. Se pintou a paisagem dos teus lábios, com meus beijos coloridos, brilharia com mais esplendor. E segue o baile no Pureza. Nuevamente aquí me encuentro en el lugar que te dejé. Voy buscando tu calor y solo escucho a tu voz. El lugar de nuestra cita solo encuentro soledad y la añoranza de tu amor. Ando tan solo y los lugares que eran nuestros que perdieron valor y sin ti. E aí, Paulo André? El silencio de la noche. Tá pensando, tá? Isso de colares já com a gente. Que já nunca te tendré. Ele é Karina. Alô, Karina! Que esse inútil procura. Tá passando Mesquita ali por trás também, tá com a gente. Pois já nunca. Para Mesquita. Vuelvo siempre a esta hora. ahora con mis sueños, recordando tantas cosas de los. A mulher do tubo de 100, já por aqui com a gente. Entra nel fantasma de tu amor. Bate palma. En donde estás? En donde estás? Que no te veo más. En donde estás? Que yo te quiero amar. Yo te busco amor. En donde estás? Cecinha Teca com a gente. Tá por aqui com o Michel, ó. Muito cedo eu aprendi que a minha vida já não era a vida de um rapaz. Não podia mais fazer o que agora normalmente todo jovem faz. Certa noite o destino interrompeu a vida leve do meu pobre pai. Eu chorei quando senti que perderia o meu amigo. Eu não veria nunca mais. Olha o pai. Ai meu pai, ai meu pai. Bora, Thalita! Ai meu pai, ai meu. A filha do Pio Lazuda lá. Tanta coisa. Nossa amiga Lia, dançarina, bora Lia. Tá solteiríssima, hein, meu irmão? Olha só o trio. Logo, logo as circunstâncias então mudaram minha vida imediatamente. As meninas da carroça é festa por ali. E eu tive que parar de estudar. A minha mãe também ficou doente. Numa luta desigual eu fiz de tudo pra não perder outra vez. Mas devia estar escrito. E o destino então se fez. Ai minha mãe, ai minha mãe, na na na, na na na na na. Ai minha mãe, ai minha mãe. Tanta coisa não aprendi. Estamos gravando o CD, ó. Meu parceiro Toninho, o homem do mercadinho da ilha. Alô Toninho! Quando vi a minha mãe adormecida. Amanhã o CD tá disponível pra galera. Minha mãe querida. Através do WhatsApp, viu gente? Quem quiser esse CD de hoje, eu a sua. Traz o seu número aqui pro Apolo. A gente anota. E amanhã a gente manda pra você vida, pelo WhatsApp, tá bom? A minha ajuda. 0800. Um pouco da minha saúde. Mais uma dele. Fala DJ Beto. A qualidade da música, te liga aí, ó. Muita gente já me disse que não devo. Sem chiado. Esperar você voltar. Que preciso esquecer o que existiu entre nós dois e nem lembrar. DJ Michel. Tantas vezes você disse e acreditei nessa tolice. E aí, Zazino? Que me queria. Tu vai querer, Zazino? Mas foi apenas uma febre de momento que durou mais do que devia. Pra recordar no pureza. Não te peço, mais preciso, nem te chamo, mas te espero para mim. Acho que dá tempo de tocar mais uma na Rebelde. Que cidade não se arranca. Falta 4 minutinhos. A gente sente que só você pode trazer pra mim. Deixa eu tocar mais uma aqui, ó. Ah, onde encontrar o que salvou? Olha quem chegou, nosso casal original já na área. Ah, esse ano completaram 5 anos de Cineral, hein? Já. Alô, Silva! Onde vou viver? Ei! Não te ver. Se no meu pensamento sempre você vem. Ah, onde encontrar o que só você tem? Ah, como esquecer se já não sou ninguém? Onde vou viver? Como não te ver? Se no meu pensamento sempre você vem. Aquela saudade tocada com qualidade. Hoje aqui no Pureza, no Baile do Amor. Tanta coisa nós dissemos no mormaço dos abraços. Só nós dois. Tanto, tanto nós fizemos e quase nada nós deixamos pra depois. Foram tantas as palavras que me disse, que me fizeram ter certeza que um dia seria nosso o mesmo teto e o mesmo pão, a mesma mesa. Saudade, meu irmão. De repente tudo, tudo destruído, até o sol dos dias me... Olha o CD gravado pela gravadora QP, já na mão do maluquinho aí, viu? CD aí da parte do Michel, quem quiser, só chegar com o maluquinho aí, ó. Ah, onde encontrar o que só você tem? Alô, Robertino! Você é a Wanda, 30%, hein? Como esquecer se já não tem ninguém? Onde vou viver? Como não te ver? Meu parceiro Carnino. Pensamento sempre. Nosso casal da Terra Fina. Olha, gente, sábado tem quadro da prefeita. O Sabadão do Amor com o DJ do Cineral. O Mais Rebelde, Neto e Naldo lá na prefeita. Como esquecer que já não sou de ver? Onde vou viver? Como não te ver? São meus pensamentos sempre você vem. Pra gente fechar nosso CD hoje do Pureza aqui do Baile do Amor. Cineral. Dali Michel. A sua história em cada sucesso. Vou parar de provar pra você Que eu te amo. A vinheta, né, Paulo André? Vou parar de fingir com palavras que eu não sei dizer. Se quiser me aceitar como sou, do meu jeito de ser e gostar, então eu voltarei novamente a te amar. Vou pedir que não fale mais nada desse nosso amor. Vou pedir que não toque em nada do que já passou. Paulo André, o homem do carro forte. Se do Cineral Digital. Aceitar como sou, do meu jeito de ser e gostar, então eu voltarei novamente a te amar. Zezinho, o rei das periquitinhas. Ah, desgraçado! Meu parceiro Toninho, o homem do mercadinho da ilha, o melhor da ilha, mercadinho, vai, Toninho! Vou pedir que não fale mais nada desse nosso amor. Vou pedir que não toque em nada do que já passou. Se quiser me aceitar como sou, do meu jeito de ser e gostar, então eu vou. Vai, Thalita, depois eu vou aí, Thalita. Novamente a te amar. Pai Deg, hein? Coisa boa! Que chegou meu parceiro Diego, Hi-Fi, Hi-Tech, 3D, tá por aqui, ó. Vai morrendo. Gente, o Michel fica por aqui. DJ Michel já deu pra gravar nosso CD aqui do Baile do Amor.